Salvador, boa tarde, Azul 2790, ali mantendo 0. Ali mantendo no 0, 2790. Tente, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu de 1. Juliette Bravo Delta, aguarde um minuto para decolar. Passaria do 2230, decolou aos 43. Controle 120, decimal 8. Vamos botar. 1208, excelente trabalho. Controle Salvador, boa tarde, ao passaria 2230. 32230, contato radar, e mantenho o nível 180, sai d'água. Precisa final 1960, 2230. Mantenha o nível no 60. 60 no perfil da árvore 2230. Sem restrições para o nível no 60, passaria do 2230. Confirma para o passarelo, sem restrição, a subida 60? Afirmativo, voando direto a Alefa. Direto a Alefa. Juliette Bravo Delta, para informação, aguardar um pouquinho devido ao tráfego que decolou da 10, também de baixa performance e que está na mesma saída. Aí só aguardar ele cruzar o eixo de decolagem da 17 será liberado. Azul 2790, decolou os 46, controle 120, décima 8. Uma boa tarde. Controle 1208, azul 2790. Controle Salvador, azul 2790. Azul 2790, contato radar, me mantém o nível 180. Após 2000, vou direto à posição Momo. Após 2000, voando direto Momo, subindo para o 180, azul 2790. Controle, quando possível, para o de conquista, passarei 2230. Baixo coordenação. Salvador, boa tarde, voo 2008. Voo 2008, acione identificação, chegada à área autorizada, desaparando do 050, QNH 1003. Marcando Mari, descendo para 50, 13-2008. Controle, solicita a proa 250, passageiro 2230, devido informações. Sempre desvios 2230. Obrigado. E por quantas milhas, passageiro 2230? Por 25 milhas aproximadamente. É. Passageiro 2230, suba restrito até o nível 080. Restrito 080, 2230. Voo 2008, reautorizado, descida até o nível 100. Sim, 100, 2008 agora. Controle, boa tarde, Papa Tango de Leste, Bravo Delta, decolou na 7, passou 810. 7 Bravo Delta, contato radar, submantenha 3 mil pés. Via saída, Arbor. Juliette, Bravo Delta, mantendo a restrição da saída. A CS vai cumprir a restrição da saída, Arbor. O Juliette, Bravo Delta. Passaria do 230, controle, tem condições de efetuar seu desvio à direita? A partir de agora, afirmativo. Ok, desvio pela direita, por gentileza. Voo 2008, direto Duna. Duna na proa, 2008. Controle, Juliette, Bravo Delta, tem condições de aprovar o destino e manter 3 mil pés, se autorizado. E aeronave, que modulou. Opa, Tango, Juliette, Bravo Delta. Negativo, Delta, voa direto a Lefa. Direto a Lefa, Juliette, Bravo Delta. Pode manter nível 100. Tente livre 100, Bravo Delta. 2008, controle, direto Duna 2000, altímetro 100, 13. Duna 2000, 1003, 2008, obrigado. Controle, quanto possível, ascensão, passaria 2230. Sobe e mantém 160. 160, 2230. Cidade Romeu Ciente, chama para regresso. Controle Salvador, Canal 63, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008, tráfego 12 horas, 7 milhas, corrigindo 8 milhas, rumo oeste, passando 7 mil em subida para 160, uma passando 72. Contingente do braço 2008. 008, tráfego adicional, 1 hora, 19 milhas, também rumo oeste, passando 2.400 para uma centena. Tchau, Charlie 402. Ok, gente, 2008, tá bom. Batango Juliette, Bravo Delta. Prossiga, senhor. Coração para separação com o tráfego em sentido contrário, direita para 300. Direita 300, Bravo Delta. Azul 27, navegando, solicita voz direto do VATAP. VATAP 27790. Quando VATAP 27790 da Azul. Número 4, boa tarde, ao controle, desce para 4 mil pés, direto Duna, altíssimo 093. 4 mil Duna, 1013, obrigado. Controle, quando possível, flor de Vitória da Conquista, passarei 2230. 230 após Elefa, ciente, direto Conquista. Após Elefa, Conquista 2230. Salvador, muito boa tarde, Gona 256, autorização de tráfego, posição 2, está abrindo. Gona 256, para Natal, pronto cópia? Pronto cópia. Gona 256 para Natal, autorizado nível de voo 370, via Pernambuco 10. Após decolagem, primeira curva esquerda, subida Pulca, transição Zipar. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Aciona 5553 em transponder, gol 1256. Autorizado, nível 370, via Super Zulu 10, curva esquerda após decolagem, Puka se para, saída, controle 1208, torre 2, decimal 95, transponder 5553, gol 1256. Volo 256, correto? Chame pronto para Bush e acionamento. Chamará pronto para Bush e acionamento, volo 256. Saria do 2230 com fim de fita voar Elefa. Prontinho, flor de Elefa 2230. Rodão de Salvador, boa tarde, 1964, direito da Whisky, desce ao 1950. Sério 964, contato radar, desce 050, direto Duna, gol 1964. 050, direto Duna, gol 964. Thank you. aproximação de LS, voo 2008. 008, completa a aproximação, final LS, pista no 0, torre 1895, pista molhada. 1895, obrigado, 008. Repórter Cristiano, final pistão 0. Informado, Cristiano, 020. 320 da Ocean Air, desça para 2000 pés, direto Duna, livre LS, pistão no 0. 2000 pés, direto Duna, 0. Salvador, gol 1256, posição número 2, puxe estacionamento. Autorizado chama taxi, gol 1265. Gol 1964. 230 da passaria do voo a Obidude. Trouxe Obidude 2230. Pista 10, vento 080 graus, 10 nós, avistou 800 pés? 700. 700 pés, certo. Livre pouso, pista no pouco molhado. Livre pouso na 10, obrigado, 808. Após Obtude, direto Conquista para o Passaria 2230. Positivo, Passaria, após Obtude, Conquista. Obrigado, senhor. E só para relato futuro, informa o tráfego, está de 12 para 1 hora, rumo Este, um Airbus 320, descendo 310 para 170. Afirmativo, change os gráficos, não avisa, Passaria 2230. O voo 1164 pode descer para 2000? Ah, não, pode não. Desce para 3000, altímetro 1013. Está seguindo a aeronave Airbus 318, 12 horas, 8 milhas. 3000 pés é a aeronave que precede na aproximação. 1964, mantém 3000. Seu solo 02, direito 21 no rumo no solo. 21 no rumo, 2008. Patango Slash, Bravo Delta. Prossiga, senhor. Bravo Delta, passa 7500 para uma centena, direto com pista da presente. Direto com pista, grato, Juliette Bravo Delta. Voo no 256, pista táxi com 126 a bordo, 2 horas e 30, 0 na recepção. 60 a 59 milhas oeste de Salvador, chama Recife, frequência 128.8. Agora com Recife 1288, obrigado, manda bom. 2.95 a Torre, voo no 64, redução para mínima limpa, o Uno 64. Reduzindo, o Uno 64. Vai, passa 7.000 para 5.000, o Uno 64. 64, desce para 4.000 pés, altímetro 10, no 3. 4.003, o Uno 64. Azul 2790, passa 160 para o nível de voo 180. Chama centro de Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 1288, negativo, 1388. 1288, azul 2. Estabilizou o Oceaner 6235, pista molhada. O Oceaner 6320. Chamado 1164. Desce para 2.000 pés, autorizado final LF. Redução 1.80 nós, chama estabilizado. Reduzindo, voo no 164, leve 2.000. Azul 2714. 106. 7.32. Azul 2714, correto? Chame pronto para puxar aqui, senador. Voo 964, leve a descida para 2.000 pés, altímetro 10, no 6. 2.003, voo 1964. Controle de Salvador, Papacano, desde aquela data. O Delta é o controle, acione o código 0215, esse mantém 090, chegada a Manso, visto pelo Delta. 0215, Vitor Kilo Delta. 0215, Vitor Kilo Delta. Controle Salvador, Papatango, Mike Bravo Uniforme, passa a informação aqui do Bravo Uniforme, desce 050, chegada a mão, Mike Bravo Uniforme. 050, chegada a mão, Mike Bravo Uniforme. Salvador, Vitor Kilo Delta, para seguir a descida, está até a prova do VR, para levar a informação, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, negativo para o VOR, está autorizado o desvio, porém, negativo direto VOR, esse mantenha 060. 060, Vitor Kilo Delta. Salão, operação IFR, 7500 pés, visibilidade 2.000 metros, chuva moderada sobre o campo. Vitor Kilo Delta. Controle, boa tarde, azul 4996, uma informação, isso. 4996, controle direto Duna, desce 3.000 pés, altímetro 10, no 3, azul 4996. Direto Duna, desce para 3.000 pés, com ajuste, desce. Voo no 64, chama a torre 1895, pista molhada, bom pouso. Obrigado, Mike. Controle, muito boa, voo 1256, decolou 3 mil pés. Voo 1964, autorizado final LS, chama estabilizado, voo 964. Autorizado LS, encontrará estabilizado, voo 964. 256, contato radar, voo Ajuma para o 370. Voo 1256, nível 370, é pro Adjamo. Temos. Zero, apesolou na zero, passou a Índia, o Mágio, apesolou 44, pagode. Rodou na zero, curva direita, da El Leda, Módulo, controle 1208, 2395, chana 5564, 6395. Chana 3195, correto, chame pronto para o estacionamento. Maripão, para o estacionamento, 6395. 288, graças a Deus, Brasil. 320, seu solo, 08, direito, 121 no solo. 3560, transfere essa informação S2. 3560, boa tarde. Chegada a Mari, desce 4.000 pés, 1.013. Então, 3.060. 4.000, 1.013 na chegada a Mari, já 3.560. Voo 964, passou Duna, completa final LS, torre 1895, pista molhada. Torre 1895, pista molhada, voo 964. Quatro, solo às 10, vira direito, 211 no solo. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, voa 964, estabilizado, X-Ray da 10. Fecho no 964, continua a aproximação e fala a vista. Última aeronave, eu estou cerca de mil pés. Bem, repassar a vista no voa 964. Beleza, já tudo azul, passando na meia. Solo, boa tarde, TAN 3193, informação X-Ray, galeão 340. TAN 3193, pronto, cópia. Pronto. TAN 3193, para o galeão, autorizado nível de voo 340, direto Irume, Apero November 857, Molso. Decolo da Pistona 0 com primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Leda, direto Irume. Controle Salvador, 1, 20, 8, torre 18, 95, transponder 5572, TAN 3193. 3193, autorizado. Galeão 340, decola da 10, da El, Leda, Irume, eu também vou 57, Mouse. 1208 é o controle, 295 é a torre, 5572. No transponder, o gate é o 09, 3193. TAN 3193, correto. Chame pronto para pushback funcionamento. Voo 1885, informação X-Ray, Boa tarde, Gol no 885, via Bonf, desce 4 mil pés, 1013. 1015, autorizado via Bonf, até o nível 044. Ativo nível, 4 mil pés de altitude, altímetro 1013. 1013, então, para 4 mil pés, 1835. Tango Vitor Kilo Delta, desce, mantém 050, Vitor Kilo Delta. 050, Vitor Kilo Delta. Autorizado Chame Táxi, 1274. Gente, vamos informar aí pra ela. Observa uniforme, informe sua velocidade indicada. 809, tá. O 41 não nomeia a velocidade indicada. Tá com 250, iniciando a redução agora para 210. 3,5. 3,560, velocidade indicada. 2509, tá. 0,964. Está tentando um desvio à direita na rua 230 por 20 milímetros. Após o desvio, voa pelo, gol 985. Tango Mike Bruno Bravo Uniforme, continua a descida para 2 mil pés. Confia Mike Bravo Uniforme. Bravo Uniforme, continue a descida para 2 mil pés. 2 mil, Mike Bravo Uniforme. Controle Salvador, passou 3-2. 3-2, direto do mar e chão para a descida. Vigilância 60 milhas, sudoeste de Salvador. Olha o grau de descida, pastor. Ok, desce para nível 050. Novamente, em qual parte você se encontra? Gente, vai decolar da 17 ou da 10? Atinge 5.000, 3560, vai passar e tá. 2560, desce 3000, completa a chegada à mar e redução 210. Redução 210, 3000. E completa a chegada à mar, está 3560. Que o Torre 98, decimal 95, aciona 5542, Juliette Alfa Quebec. Sobretudo na Azul 4996, acertando o curso. Certa aproximação LF 50, Azul 4996, chama a torre, 1895. 1895, boa tarde, senhor. Ato para acionamento e táxi, chame a torre em 198, decimal 95. Para o táxi Azul 2794, 59 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. 50. Meia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso e vão lá avistando. Ô, Silvio, qual é o teto? O último lá avistou cerca de 1000 pés, aparentemente permanece as condições. Ok, obrigado. 3560 para 045, desce 2000, redução 1709. 1702045, localizador é o limite. Pelo celular falha, está livre e a aproximação ele é. Da seguinte aeronave é Xingu Ogo. Passando 2.200 para 2.000. Próximo a Duna. Gente. Rita Kilo Delta, desce para 3.000 pés, 1.03. Rita Kilo Delta. 3.000, não, Rita Kilo Delta. E aproando a posição P, Lugo 1885. 885, cliente. Que breve uniforme, velocidade indicada? 1409. 3560, controle, vai cruzar o localizador, aguarde para interceptar. Gente, então cruza o localizador e aguarda um próximo vetor. Agora sim, avistando aproximadamente 1200. Gente, livre pouso, vento 1 no 00 graus, livre pouso, centena com 8 azul, 4996. Está no 170 na próxima reta. Rodimar, desce 090, vigilância 162 milhas de Salvador. 6326. Para 90 na próxima reta. Chegada mais, 3560, controle. Curva à direita, direto Duna, livre LS. Direto Duna, livre LS, dá 3560. Voo 1885, retoração, sequenciamento, voo pro A220. Direita 220, voo no 885. Gente, mantém a posição. Vai manter. Quilo Delta, complete para 2000, Vento Quilo Delta. 2000, Vento Quilo Delta. Autorizado, chame táxi. Sou 2714, a linha de intercessão, pode decolar imediato, quando livre? Autorizado. Autorizado, informe, aguarde autorização de decolagem. Tem um tráfego abaixo da nossa aeronave, aproximadamente 500 pés, posição de 11 para 12 horas. Tráfego para 12 horas, 6. direta rumo oeste, passando 3.500, descida para 2.000, o tráfego que o precede na aproximação. Gente, o 985, estamos indicando. O questionamento foi do TAN 3560, senhor. 3560, o que é o aeronave? É um helicóptero, 500 pés de altitude sobre o terreno. Gente. O tráfego precede na aproximação está 5 milhas à frente em aproximação final com velocidade reduzida. Gente. 3560 chama a torre, 1895. 1895. Controle a marcha 32. Liga. Terceira, traga a informação. Gente, pastor. O controle, qual o limite nessa proa no 885? Inicialmente é o localizador, no 885. Gente. 885, desce e mantém 3.000 pés, voo no 885. 3.000 pés, voo no 885. Vertical da BR-324, Mike Juliette Romeu, 650 pés indicados. Mike Juliette Romeu. Vai manter o setor em sobrevoo, Romeu. 208. 208, boa tarde. Meia, direto posição Duna, 6326. Direto Duna, 6326. Autorizado, chama para ingresso no SESC Quebec. Uniforme, o vento 080 graus, 8 na Limpouso. Limpouso, 397, mais para o uniforme. Sua à esquerda, direto Cogbo. Pós 2000, esquerda Cogbo, 27 no passo. 885, complete curva à esquerda, proa 070, reporte estabilizado. Positivo, reportaremos estabilizado no 885. 885, reduz a 1.070 mais. Reduzindo, 1.870 mais. M3-26, desce para 4.000 pés, altímetro no 013, M3-26. 4.000 pés com 013, M3-26. Aproveito pelo grau, está no localizador, 2.000. Pelo Delta Duna, completa LS, aguarda a transferência. Aguarda a transferência, veja pelo Delta. Felipe Pouso, no 0-3560. Mike Bravo Uniforme, Solas 25, qual parte? Obrigado, Graia. Autorizado, retorno até o Graia, informe de Blanco. Retorno, passando agora 180 em redução, para 1.60. Gente, reporta full e LS. Reportaremos. Fala cruzamento e táxi via Mike Lima para ingresso no pátio 1. Chama novamente o solo 121 decimal 1. Pode prosseguir com a torre? Guarda, 20 kg, continue LS, reporta passando o marcador externo. Corta lá no externo, senhor, 20 kg. Zero solo, aos 2.6, riva direita, chama 121, 1 no solo. 121, 1 no solo, mas tá 3.50. Gente, potência livre, Flávio. Flávio, potência Fox, Serra Via, tô confirme pátio onde está estacionado e a pista decola. Gente, Fox Serra Vitor, para João Pessoa, autorizado via Golf 677, nível de voo 090, decola da pista no 7, primeira curva esquerda, na saída Conde. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5577, Fox Serra Vitor. Fox Serra Vitor, consigo ser o B? Fox Serra Vitor, para seu nome de táxi, torre 98, decimal 95. Uma boa tarde. Paulo Salvador, tá 3560, livrou na 6. Então 3560 vai aguardar a liberação do gate 04. Sentaxi do Via Alfa, mantente da Juliette. Via Alfa, mantente da Juliette, 3560. Controle a faixa 32? Diga. Autoriza 2000, faixa 32. Mas quantas milhas vão manter nessa proa, passarela 232? É o Pastor 3-2, vai manter por mais 15 milhas. Está liberado, está restrito até 3.500 pés, altímetro 0013. É 3.500, Pastor. Estando o gol no 885. Avistou, Vicente. Continua a aproximação, vai atrás de posto. Ok, guardando. Vai entrar na Galeão. Telemetra 305, fax via Índia, ponto de espera 90, torre 98, decimal 95, ajuste 0-3, uma boa tarde. Boa tarde, excelente, obrigado. Quatro pessoas deslize aqui à direita, para 350 por mais... Provavelmente 5 milhas. Deficiente azul 274, após desvios, direto barreiras. Após desvios, barreiras, 274. Delta solo aos 30, livre direito, 1-2-1-1 no solo. De retorno à Serra Índia, Eco Índia, Mike, Juliette Romeu. Gente, mãe de Juliette Romeu, reporte nacional para pouso. Reporte nacional para pouso, Mike. Alfa, Juliette, táxi via Patiuno, Lima e Mike, no Mike chama para cruzamento. Desce pelo Delta. O Vitor Delta pode destacar via Alfa 3? Alguém, né? Pode passar via Pátio 3 do Vestrodão? Afirmativo, só pode pra esse, vê aquilo. Via Pátio 3 do Vestrodão. Falou, boa tarde, 319309, posicionamento. Então 3193, autorizado, seu Itaipe. Boa tarde. 3560, ingresso via Juliette para 04. Via Juliette para 04, tá, 3560. Seu pés na prova externo, Oceano 63 e 26. Gente. Mantendo separação visual com o solo, repórter estabilizado. Reportará estabilizado, né? TDC. Só que Serra Vitor mantém a posição ainda, guarda, não, no centro, no ponto de ferro. Vitor, aqui pelo Delta, tem livre ingresso, Pátio 1, Lima Mike, chama na Quebec para cruzamento. Alô, voo no 885, livrando, boa tarde. Está no tráfego, 1.300 pés abaixo da esquerda do Altemar. 500 pés, está se afastando para um heliponto que fica ao norte de Simbra, 10 milhas. Graças, 1.300. Parecido com São Paulo, bastante helicópteros aí perto da final. Certo. Saudade. Pronto, 6315. Livre decolagem, 1-0-0 graus, 8 lanches. Livre decolagem. Tem a pista vista, o Xanel, 6-6. Pedro Hermeia, externo 2-18-95, bom voo. 2-18-95, obrigado, bom trabalho, 6-6. Tráfego já cruzou a retaguarda, Charlie 402. Ele cruzou como ele já tinha iniciado o posto. Então tá já, então vai continuar o posto aqui, obrigado. Gente, já tá me chamando, né? Totalmente. Aqui, agora a autorização de pouso, 6320. Água já, 6320. Eco Índia, Elicia, Mike, filha de comeu. Deu algum pouso? Frequência livre. Pronto. Xanã 1142 para Recife, autorizado nível 350 via Upper Zulu 17. Outro, após direto, decola da pistão na zero com primeira curva à esquerda, na subida Puca, Jamo, Caju. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 98 decimal 95, transponder 5002, o Xanã 1142. Nós não sei se eles fizeram para o Zulu 17, decola da 10, curva de esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 208 e 295. 5042 eu transponder? 5002. 5002 eu chamei a 1142. Chamei a 1142, chamei pronto para o Chamex, seu nome. Chama. É presente proa por mais 5 milhas, está autorizado para 2 milhas. Ok, solicito então curva à direita para 050. 050 à direita para 2000, pastor 32. Servito, após decolagem, logo de passar 600 pés, tem condição de iniciar a curva para cruzar o campo? Então está autorizado a decolagem com vento de 080 graus, 8 nós, e após 600 pés já inicia a curva para cruzar o campo o mais rápido possível, ok? Juliette Alfa aqui, Quebec, autorizada, né, meu turno zero. Controle a pista 32. Liga. Está presente para voar a Duna? Positivo, Duna, 2000 pés, pastor 32. É 326, seu solo, os 36, chamou 211 no solo agora. 211, boa. Taxi 143 na bordo, 3 horas e 40, Bernardo Campinas. Táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3, no boa tarde. 13, ponto espera 1895, tá 3193. Solo boa, o Xanar 3, 2, 6, livrando. O Oceano 6326, ataque via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette, via 326. 08, boa tarde, serviço. Controle a pista 3-2. Na escuta, prossiga. Qual é a situação na final? Tá com chuva na vertical? Tá, torre, que temos uma informação já de praticamente uma hora atrás. Vamos checar agora. Certo. Controle Salvador, boa tarde. Papá Romeu Fox, Serra Vida. Papá Romeu Fox, Serra Vida, prossiga. Decolado somente, efetou o cruzamento do campo, número 1.200 pés na fonte. Fox do Serra Vido, acione o código 5577, sobe 090, sai da conde. 5577, Serra Vido, acionado. A sua próxima que a pista já livrou para o setor nordeste, não interfere na sua saída, vento 1.00 graus, 1.00 mais. 17.000. A passagem mesmo faz ingresso via Juliette para o gate 01. Posso, a passagem do TAM ingressa pela Juliette 01, 6326. Passagem via Juliette 01, 6325. Bruninho, 6315, desvia direita para o 231. 7.6, qual é o meu término do desvio, 6315? Portará. Juliette Alfa Quebec, decola 39, controle 120, destino 8. 208, Juliette Alfa Quebec. Vai abaixar 3193, posso ficar pronto. Autorizado, Leão e manter. 38, 3193. Ali, manter, 3193. Manda boa tarde, Papá Romeu Juliette Alfa Quebec, decolou na escuta. Papá Romeu Juliette Alfa Quebec, boa tarde, contato radar, passando 3.000 agora, voa Elefa para o 400. Presente, vai voar Elefa para o 400, Juliette Alfa Quebec. Sou 3-2, está agora sobrevoando a parte norte da ilha de Taparica, desce para 2.000 pés livre, LF, pista no zero, chama estabilizado. 2.000, chamaré estabilizado de ELS, pastor. 3.15 da Ocean Air, tem condições de voar por base? 4, positivo. Peço por base para Ocean Air, 3.15. Obrigado. Salvador, 3154, descendo para o 1150, respeito com a 7 formação ativa, X-Ray. Atalho 3154, eu controle e desce para 3.000 pés, direto posição Duna, está sob vigilância, passando o Papo aqui. Direto Duna, 3.000, vigilância, 3154. Azul, 27 no 4, 180. 180, afirmo, subi e mantenha. 180, 3.15, passa 1.60 para 3.60, chama Centro Recife, em 1.25, decimal 1.0. Boa tarde, bom voo. 2.5.0, obrigado, bom trabalho. Salvador. Boa tarde.